Artigos originais. Evasão de jovens do ensino médio, causas intraescolares segundo os evadidos de uma escola pública. Autora, Karine Saraiva Diniz, mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Social pelo Centro Universitário UNA. Graduada em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Autora, Adilene Gonçalves Quaresma, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local e no curso de Pedagogia do Centro Universitário UNA. Resumo. Este artigo é oriundo da pesquisa Evasão Escolar no Ensino Médio, Causas Intraescolares na Visão dos Alunos, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA. Abre nota. Projeto de pesquisa aprovado pelo Conselho de Ética na pesquisa do Centro Universitário UNA sob o número 1.068.987. Em 19 de maio de 2015. Fecha nota. Discute-se as causas intraescolares da evasão no ensino médio, sob a perspectiva do aluno evadido. O objetivo foi identificar os fatores que influenciam na decisão do aluno em evadir-se. A metodologia incorporou abordagem qualitativa descritiva, utilizando-se como instrumento de coleta de dados e entrevistas semi-estruturadas com os alunos evadidos. Os principais resultados apurados apontam que o ensino médio deve garantir as aprendizagens necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, práticas sociais e de trabalho, mas revelam também que estas características estão distantes da realidade dos jovens das escolas públicas brasileiras. Em decorrência disso, os índices de evasão escolar são alarmantes. Revelam ainda a necessidade de um ensino inovador, diversificado, motivador e que seja capaz de dar significado entre o que é aprendido na escola e o cotidiano à sua volta. Constataram-se também a necessidade de a escola valorizar a sociabilidade das relações entre os jovens, por representar uma prática social importante que pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Conclui-se que a evasão limita o jovem em seus direitos e no exercício da cidadania, além de acarretar outros problemas graves e que, portanto, requerem atenção e soluções urgentes. Palavras-chave: ensino médio, evasão escolar, causas intraescolares, juventude.